Conversas Aleatórias. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Bem-vindos à edição número 67 de Conversas Aleatórias para o dia 2 ou 3 do 4, ou se quiserem, 2 de março de 2014, que a anulação do 201 foi só para dar estilo. Uma edição em que, como é habitual, temos à minha direita, na diagonal, o Joaquim Pereira. Olá, Joaquim, muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Vamos lá começar mais uma conversa e a seguir. E a seguir o Nuno Miguel à minha frente. Olá, Nuno. Não, o Nuno Miguel também está na tua diagonal. Estás a ver um bocado mal. Boa tarde a todos. Hoje é dia 2 ou 3 ou 4. Frente, 2 ou 4. Para mim é 2 ou 3 ou 14. Mas ele lá sabe. Não, mas o 201 não. Ele tirou o E foi para o estilo. Foi o que ele disse. Tá. O Carlos Bonaparte é muito estiloso. Já agora decidi iniciar esta emissão porque eu costumo dar espetáculo. Ai, do milenésimo, milenésimo, quarto ano. Faz um bocadinho mais simples. Eu acho que já chega. Já, coitadinho. Os ouvintes já sabem que... Só nessa apresentação quase que demorou o programa todo. Exatamente, por isso eu achei que ia fazer um bocadinho até mais... Até por isso que eu até tive de encurtar 2, 3 ou 4, mas é mais simples. Pois. Já agora, cumprimentos de uma ouvinte da Roménia, que por acaso também é locutora da rádio. Os cumprimentos é o que se mede as coisas, é cumprimentos. Pronto, cumprimentos e também algumas. Cumprimento também algumas larguras que também manda aqui para o pessoal. Às vezes a gente tem que escolher ali os fatos e tal. Eu até respondi em romeno, mas isso é contigo. Pronto, é isso. E hoje a edição vai ser um tema muito interessante. Escolhido, proposto por um, escolhido por outro. E aceito por outro. E aceito. Exatamente, por outro. Por unanimidade. Exatamente. Damos todos o braço a torcer. Contrariados, mas vamos para a frente. Ninguém partiu o braço, senhores, portanto está tudo ok. Eu parti o pé. Há quem deixe o carro aberto durante a madrugada. Bom, e agora tenho vamos. Coisa, o traseiro, o seu... Ai, o traseiro. O que nós nos sentamos. É o traseiro. Todo encharcado. Pois. Logo por azar foi a minha porta, ou seja, do condutor, só eu é que fiquei molhado. Mas isso é a prova de que em Portugal há boas pessoas e nem todo o sítio é criminoso. Deixa-se um carro aberto durante a madrugada toda e chega-se lá no dia a seguir, tudo direitinho. A questão não é essa, a questão é que ninguém sabia. Bom, nós hoje vamos falar sobre o estatuto dos artistas em Portugal. E não só. Em Portugal e não só? Ou dos artistas e não só? Bem, pronto, a conversa é essa. Porquê? Porque recentemente foi notícia a imigração, não para Lisboa, mas para o Brasil, do Fernando Tordo, que a meio de fevereiro, dia 18, foi terça-feira? Foi. Foi. No dia 18 de fevereiro partiu para o Brasil, para terras de Vera Cruz, atravessou o Atlântico porque estava, não digo cansado, mas desiludido, desencantado com a vida dele em Portugal, e então foi para o estado do Recife, para a capital Pernambuco. E pronto, foi para lá e em princípio em breve vai ser diretor lá de uma casa de cultura local e pá pá pá pá pá pá. Bom, isto foi notícia, começou a ser mais divulgada posteriormente, uma carta aberta, digamos assim, um comentário público, primeiro nas redes sociais e depois em alguns órgãos de comunicação social, escrita por João Tordo. Não é coincidência o apelido ser o mesmo, porque é filho do Fernando Tordo, não é cantor, mas é escritor, se calhar até canta lá na banheira ou assim, mas o conceito público dele é que é escritor, e eu tenho um bocado de paciência, porque eu vou aqui ler a carta, também não é muito grave, mas vou ler. A carta chama-se Carta ao Pai e diz assim, passo a citar entre aspas, ontem o meu pai foi-se embora, não foi e já volta. Emigrou para o Recife e deixou este país onde nasceu e onde viveu durante 65 anos. A sua reforma seria por cá de 200 e poucos euros, mais uma pequena reforma da Sociedade Portuguesa de Autores que tem servido, durante os últimos anos, para pagar o carro onde se deslocava por Lisboa e para os concertos que foi dado pelo país. Nesses concertos teve salas cheias, meio cheias e, por vezes, quase vazias. Fez sempre, era o seu trabalho, com um sorriso nos lábios e boa disposição, ganhando à bilheteira. Ontem, quando me deitei, senti-me triste e... Ao mesmo tempo, senti-me feliz. Triste, porque o mais normal é que os filhos emigrem e não os pais. Mas talvez Portugal tenha sido capaz nos últimos anos de conseguir baralhar essa tendência. Feliz, Porque admiro-lhe a coragem de começar outra vez num país que quase desconhece, e onde quase o desconhecem, partindo animado pelas coisas novas que irá encontrar. Tudo isto são coisas pessoais que não interessam a ninguém, exceto à família do Sr. Tordo. Acontece que o meu pai, quer se goste ou não da música que fez, foi uma figura conhecida desde muito novo, e, portanto, a sua partida, que ele se limitou a anunciar no Facebook, onde mantinha contato regular com os amigos e admiradores, acabou por se tornar mediática. E é essa a razão pela qual escrevo, porque, quase sem o querer, li alguns dos comentários à sua partida. Muita gente se despediu com palavras de encorajamento. Outros, contudo, mandaram-no para Cuba, ou para a Coreia do Norte, ou disseram que já devia ter emigrado há muito, que só faz falta quem cá está. Chamam-lhe palavrões dos duros, associam-no à política, de que se dissociou ativamente há décadas, enquanto lá esteve, contribuiu à sua modesta maneira com outros músicos, escritores, cineastas e artistas para a libertação de um povo, e perguntaram o que iria fazer. Limpar casas de banho e cozinhas? Usufruir da reforma dourada? Agarrar um tacho proporcionado pelos amiguinhos? Houve até um que, com ironia insuspeita, lhe pediu que deixasse cá a reforma. Os 200 e tal euros. Eu entendo o desamor, sempre o entendi. É natural, ainda mais natural, quando vivemos como vivemos e onde vivemos com as dificuldades por que passamos. O que eu não entendo é o ódio. O meu pai, que é uma pessoa cheia de defeitos como todos nós, e como todos os autores destes singelos insultos, fez aquilo que lhe restava fazer. Quer se queira, quer não, ele faz parte da história da música em Portugal, sozinho, ou com Ari dos Santos, ou para algumas das vozes mais apreciadas do público de hoje, Carminho, Carlos do Carmo, Marisa, são incontáveis, fez alguns dos temas que irão perdurar enquanto nos for permitido ouvir música. Pouco importa quem é o homem. Isso fica reservado para a intimidade de quem o conhece. Eu o conheço. É um tipo simpático, cheio de humor e que está bem com a vida. Ontem, partiu com a mala às costas e uma guitarra na mão, aos 65 anos, cansado deste país, onde, mais cedo do que tarde, aqueles que o mandam para Cuba, Coreia do Norte, a limpar casas de banho e cozinhas, vão encontrar, finalmente, a terra prometida. Um lugar onde nada restará, senão os reality shows da televisão, as telenovelas e a vergonha. Os nossos governantes têm-se preparado para anunciar, contentíssimos, que a crise acabou, esquecendo-se de dizer tudo o que acabou com ela. A primeira coisa foi a cultura, que é o património de um país. A segunda foi a felicidade, que está ausente dos rostos de quem anda na rua todos os dias. A terceira foi a esperança. E a quarta foi o meu pai e outros como ele, que se recusam a ser governados por gente que fez tudo para dar cabo deste país, do país que ele e milhões de pessoas como ele, cheias de defeitos, quiseram construir um país melhor para os filhos e para os netos. Fracassaram nesse propósito, enganaram-se ao pensar que podíamos mudar. Não queremos mudar. Queremos esta miséria, admitimos-la, deixamos passar. E alguns de nós até aí estão para insultar do conforto dos seus sofás quem, por não ter trabalho aqui e precisar trabalhar para aos 65 anos não se transformar num fantasma ou num pedinte, quem pegou nas malas e numa guitarra foi-se embora. Ontem, ao deitar-me, imaginei-o dentro do avião, sozinho, a sonhar com um futuro, bem disposto, com um sorriso nos lábios. Eu vou ter muitas saudades dele, mas sou suspeito. Dói-me saber que, ontem, o meu pai se foi embora. Fim de citação. Ora, uns poderão dizer que é a carta pessoal, ou que é um comentário muito de coitadinho, ou então é a realidade do país, é algo que emociona. Carlos Bonaparte, qual é o seu comentário? Bom, primeiro, vamos lá ver, se fosse o Zé António enviar uma carta para o Quinho António, isto não vinha a comunicação social. Por muito que o Zé António fosse o filho, que o António fosse o pai. E por muito que o pai tivesse 70 anos e o filho, pronto, enfim. É tordo, não é? Também não é por acaso, não é? Depois vamos lá ver. Eu não mandava para a Coreia do Norte nem para Cuba. Mas para ser sincero, depois do que veio sendo tornado público, pois, eu já devia realmente era ter sido há mais tempo, já. Coitadinho, se tem uma forma assim tão má, que não tinha, mas pronto. Quer dizer, tinha a reforma, mas não era essa, não eram esses os únicos valores, não eram esses os únicos rendimentos. Acho que a única coisa que ele diz aí é que os nossos governantes disseram que vão anunciando que a crise acabou, mas esquecem-se de tudo que acabou com ela. Até aí é certo. Agora, acabou a cultura. Hoje em dia o orçamento tem que ser mais baixo para a cultura. E eu não digo que não. Só que a forma de promover a cultura também é muito mais barata. Eu não vejo, por exemplo, quando saem discos de música portuguesa. Eu ainda há dias, para o programa Livre Trânsito, andei à procura de novidades de música portuguesa. Perdi uma hora e sabem o que é que eu encontrei? Nada. Mas a pesquisar, sei lá, por vídeos no YouTube, por informações de discos que tivessem sido há pouco tempo, nada. Nada. Portanto, não vinham com histórias de que a cultura, ah, é coitadinhos da nossa. Porque é mentira. As pessoas também não estão interessadas em promover a cultura. Estão interessadas em manter o mercado fechado nos meios tradicionais, excluindo a internet. Praticamente na sua totalidade. Mas é muito engraçado, porque desta vez, como foi para fazer fita, lembraram-se. Olha a internet, um bom meio para nos tornarmos mediáticos. Bem, realmente já nos fomos falados há algum tempo. Deixa-me cá recorrer aqui à internet. Pois claro, foi o touro do pai que anunciou no Facebook, na sua página, com quem fala só com inimigos, que é mentira. Porque é uma página, se fosse perfil até entendia. Se depois o filho, que também, pronto, coitadinho, ele até nem queria. Não falei de fazer isto publicamente, mas viu-se quase obrigado. Enfim, pronto. Agora lembraram-se que a internet existe para fazer trabalho útil e positivo. Esqueceram-se. Pronto, é isto. Joaquim. Eu sou muito suspeito ao falar neste assunto. Puseram-me a Amália Rodrigues no mausoléu. Puseram, ou vão pôr, o Eusébio no mausoléu. Lá está, foram figuras públicas, sim senhor, contribuíram muito para a expansão deste país. Mas, num caso um bocadinho diferente, mas também, e portanto, não é por ser ator, eu conheci-o bem, foi, no seu tempo, uma figura bastante apreciada. Claro, a idade vai avançando, as esperanças de continuação também, mas ele viu-se, penso eu, de que, como dizia o outro, que já não tinha afluência aos seus espetáculos. E isso, para um artista que ele era, começou a pesar. A questão de ir embora é o próprio governo que está a mandar toda a juventude, e não só. Nós estamos a ver, parece que estamos nos anos 50 e 60, quando houve as grandes imigrações. É o próprio governo, antigamente impediam, tinham de ir a Salto e não sei o quê. Agora é o próprio governo que está a mandar o povo, pessoas de 50, 60 anos, para o estrangeiro, para se governarem. E não é só o Zé Povinho, o trabalhador, mas cientistas, pessoas com bastante cultura, com cursos formados. E não têm saída neste país. Este país está no caos. Eu não me quero alongar mais. Até ver é só isso. É assim, eu também achava isso. Até descobrir que a empresa que ele gera de música, chamada Stardust, nos últimos 4 anos e meio, arrecadou 200 mil euros do Estado. E depois vim a descobrir que a empresa que a mulher gera, que é uma organização não governamental que atua lá em Viseu, Guarda e não sei o quê, que já recebeu, acho que é desde 2009, o que é que é, 202 mil euros. Ou seja, os dois já receberam, à custa do Estado, 402 mil euros. Desses 402, 20 mil foram pagos pela mulher do Fernando Tordo, ao próprio Fernando Tordo, 10 mil por cada concerto, que ele deu em Viseu. Ou seja, é uma palhaçada. Mas é que a própria mulher confirma. Mas ela confirma e justifica-se como: ah, ele recebeu 200 mil euros do Estado, mas é que ele tem 26 funcionários, ele tem que lhes pagar. Portanto, ele não recebe esses 200 mil euros. E os espetáculos que eu paguei para ele foram todos, seguiram todos os trâmites normais e corretos, segundo a lei. Eu não digo o contrário. Eu não digo que eles falsearam a lei. E digo que eles falsearam a realidade. Ai, coitadinho de nós, eu só recebo 200 euros. Mais 200 mil do Estado nos últimos 4 anos e meio. Mais a mulher, 202 mil. Quer dizer, não estão assim tão mal quanto isso. Não é? Eu, desculpa só interromper o teu raciocínio. Eu vou mais para aquela fase de ele já não ter como público a aceitação que tinha. É isso que eu penso que seja. Mas isso é outra história. Não é culpa do Estado. O Estado pagou aos dois. Precisamente. Por isso é que mais estou, 400 mil por euros. Por isso é que eu estou a pôr de parte, neste caso especial, só o fator do governo. Eu, para mim, o primórdio da resolução dele de emigrar, e salvo eu quando li, já não posso precisar, foi precisamente ele ir atuar em casas vazias. Ora, o fulaninho que estava habituado às casas cheias e vive ao todos e vai não sei o quê, chegar a uma casa e estar a casa vazia. Para qualquer artista, seja lá o que for, mas era a especialidade, era artista. Claro, como qualquer artista. Por exemplo, uma peça de teatro, uma pessoa, um ator vai representar e está a casa vazia. Estás à vontade logo de desistir de tudo. Eu consigo compreender isso. É aí que eu compreendo a situação dele. Agora, essa parte monetária foi uma ajuda que ele apanhou, talvez, para justificar a saída dele. E para além desses, ou seja, para além daqueles 402 mil euros que os dois receberam, e ele ainda recebe mais 2.400 por ano de reforma do Estado. Não é? Ou seja, o Estado estar a pagar uma reforma e a patrocinar e ajudar, digamos assim, com o seu contrato, a empresa dele. E também a da mulher, pronto, mas só, porque eu estou pegando aqui o caso dele. 200 mil euros nos últimos 4 anos e meio. Não é assim tão pouco. Quer dizer, há algum investimento do Estado na cultura. Se calhar nas pessoas que não deviam. Mas é outra coisa que eu também acho, que é... Então... Eu lembro de uma vez, de uma frase que vi num canal, no Biography Channel, no canal das biografias, em que a Simone de Oliveira dizia: eu vou cantar e vou atuar até os meus amigos me disserem, estás a fazer figuras tristes. Aí eu até quero que me digam que é para eu sair do palco a tempo. Portanto, se ele está a fazer figuras tristes, ele tem que admitir que já não está, e mesmo que não esteja. Porque até pode não estar. O Fernando Torres tem lançado discos nos últimos 5 anos. Se sim, eu não tenho conhecimento, não encontrei nada na internet, porque a internet hoje em dia é, como dizia alguém, é o maior órgão de comunicação social do mundo, não é? O que não vai parar a internet é no esquecimento, não se sabe praticamente, ou mesmo que se saiba, tem proporções muito mais, muito menores, não é? Eu nunca ouvi falar num novo disco do Fernando Torres, pelo menos nos últimos 5 anos. Como é que ele pode estar à espera de estar a cantar as mesmas canções de há 30 anos atrás e as pessoas ainda hoje enchem salas para o ouvir a cantar a mesma coisa? Não dá, não resulta. É uma peça que está em cena. É que uma peça ainda é a mesma coisa, ainda é diferente, porque vão mudando os atores, vai-se acrescentando, se calhar, um outro pormenor, muda a banda, muda certas. Ou seja, ainda vai haver algo. Agora, um artista que é sempre o mesmo a cantar, mesmo que muda a banda, o artista principal é sempre o mesmo a cantar as mesmas músicas. Mas mesmo o Musical Cat, que foi o que teve assim mais tempo em exibição, acho que 21 anos, não foi? Acho eu. Não sei se foi esse musical, mas de teatro mesmo, penso que foi a Ratoeira em Londres. Mas musical no teatro. Pois, musical no teatro. Mas o autor lançou um trabalho novo em 2011, ou 12, que eu lembro de ouvir a música dele de... Olha, não... Filho... Como é que era? Filho, disseram que não sei o quê, disseram que não sei o quê... Não tive o mínimo. Pois é, assim. No mínimo, foi o que passava tantas vezes. Não ouves rádio? Tu que és um homem da rádio, não ouves rádio? Eu ouço rádio. Passar na rádio. Eu ouço rádio. Ouço ainda não. Agora é assim. Eu procuro por informações. Eu procuro por discos. Já sei, poucas vezes eu procuro por discos. Eu subscrevo um monte de órgãos de comunicação social, vários deles portugueses. Nunca me caiu no e-mail nenhuma informação de. E já, atenção, já há 4 anos. Nunca me caiu na internet uma informação de novo álbum, Fernando Tordo, ou novo tema de Fernando Tordo, ou novo vídeo de Fernando Tordo. Nunca. Por que será? Esse cara também não está interessado, não é? Que ele está interessado muito nos meios tradicionais, meios fechados, que na altura serviam, aquilo era uma pipa de massa, hoje em dia não serve para nada. Serve para dizer que saiu um novo álbum, serve para passar nas rádios que ainda hoje existem, sei lá, a Rádio Renascença e a Antena 1. E aqui é não, principalmente. E pouco mais do que isso, porque a Rádio Clube Português já acabou, a Rádio Comercial já não é de serviço público. Quer dizer, se nós vamos continuar a contar com as mesmas fontes que tínhamos há 30 anos atrás, esquece, elas já não são tão válidas como eram antes. Bem, algumas até poderão ser mais. Mas, quer dizer, até não é a Rádio Nacional com menos audiência, não é? Aliás, com menos audiência. Serviço público, no geral, que a Antena 3 ainda é menos ouvida e a Antena 2 ainda são menos ouvidas. E a Antena 1 até cresceu, no ano passado. Mas, em 2011, a Antena 1 não estava como está agora. Estava pior. Portanto, quando o disco saiu, quer dizer, não é? Agora, onde é que ele promoveu? Eu não posso dizer que ele não promoveu no Facebook, também é verdade. Mas se ele tivesse promovido no Facebook, muito facilmente, os órgãos de comunicação também tinham dado mais mediatismo a isso. Mas isso é a tua perspectiva. Eu tenho praticamente a tua idade, não conheci nada na internet e sabia perfeitamente o... Eu agora que já passaram 2 ou 3 anos, já não sei, até sabia a letra de cor. Mas eu via-o na televisão e ouvia-o na rádio e sabia a música dele. E nunca andei na internet para precisar de saber as músicas. Oh, tu não, e várias pessoas não. Mas, de uma forma geral... É o que eu estou a dizer, depende de cada um. Sim, mas sim. A gente não precisa estar na internet para saber... Exatamente, mas cada vez mais, e de uma forma geral, mas uma coisa é certa. Hoje em dia a televisão e o rádio, acho que é indiscutível, hoje em dia a televisão e o rádio não têm o mesmo papel de divulgação, não têm o mesmo impacto na divulgação que tinham na altura. Depende muito do sítio e da idade da pessoa. Está bem, mas eu estou a falar até por volta dos 30 anos. Não é? Mas não esqueças que a maioria das pessoas tem mais de 30 anos, ou mais de 40. Cá em Portugal, portanto, e essas pessoas é nas Praças de Alegrias e nos programas de domingo e sábado à tarde que vêm as músicas, não é na internet. E é os carreiras e os não sei o quê, isso é que é bom. Nem estou a falar de artistas, estou a falar de como é que conhecem as músicas, não é na internet. Agora, há uma coisa que vocês, uma palavra que ainda não usaram, que quer dizer, indiretamente usaram. Eu lembro, não sei se já foi em 2013, ainda foi em 2011. O Fernando Tor teve, lá está, mais uma vez a ser divulgado na televisão, esteve na Praça da Alegria com o Jorge Gabriel, e a Sónia Araújo. Olha, isso eu vi. Isso deu o que falar na internet em geral, deu o que falar. Não foi a música dele, mas foi um comentário que ele fez sobre a Praça da Alegria mudar-se para Lisboa, que devia ficar aqui em Gaia, blá. E eu lembro que na altura tive uma conversa interessante sobre o Fernando Tor, mal sabíamos o que é que ia acontecer um ano depois. Tive uma conversa interessante sobre o Fernando Tour com um colega meu, em que ele disse assim: eu não gosto de nada, não aprecio estes músicos que não se atualizam, que ficam presos ao registro que tinham há 30 anos, à maneira, 30, neste caso 40, à maneira de elaborar concertos como elaboravam, presos sempre ao público que tinham na altura, e não se... não alteram, não se atualizaram. Não se adequam aos tempos que correm. E com o Fernando Tordo pode ter acontecido um bocado isso, porque vocês sabem a falar, eu lembro-me de casos, vou para o estrangeiro, se me permitem, eu lembro-me de casos, há uns anos com os Queen e atualmente com os Metallica, que são grupos que não duraram meia dúzia de anos, grupos de décadas, e nós escutamos os Queen em 75 com o Bohemian Rhapsody e no final dos anos 80 com o Little Thing Called Love, nós notámos logo ouvir a música que o registro não é o mesmo, e eles próprios mudaram. Não apresentavam sempre o mesmo tipo de canção. Os Metallica de hoje não são os Metallica de 91, o de 80 e tal. E eu não estou a dizer que as pessoas têm de... Lá está o tempo. Mas devem de. Não, têm de. Pois já está a fazer assim, neira. Não têm que, mas têm que assumir as consequências dos seus atos. Era o que eu ia dizer. Se quiserem continuar a ter sucesso, ou... lá vai o microfone. Se continuar a querer ter sucesso, e a causar, a ter, não é preciso multidões, mas ter salas bem compostas e a apreciar as novas pessoas, que as pessoas que ouviam música nos anos 50, muitas delas já nem estão vivas sequer agora. Eu estou a falar dos anos 50, 60, 70. Eu ainda estou vivo. Se quiserem ter. Mas você vai durar até aos 100, não é o que diz. Se quiserem ter sucesso comercial e nos seus concertos, ou o seu registro varia, ou se é o mesmo, tem que ser, mesmo assim, traz algo novo para... Porque é o que o Carlos diz, uma peça é muito boa, mas se tiver 30 anos em cena, passado uns tempos, já ninguém está lá. E depois houve uma coisa, que eu também acho que as pessoas já começam a ficar um bocadinho fartas. É que o Fernando Tordo, e tu sem querer até foste... Galiza, não sabia que ele tinha lançado esse álbum em 2011. Não estou a fazer o ar, não sei se foi 2011 ou 2012. Eu lembro de ouvir sim. O tema na altura. Pronto, então, o que interessa é que ele fala no filho, ao filho, disseram não sei o quê, não foi? Sim, disseram-te. A ideia era, disseram que é assim, mas não é bem assim, a maneira como te ensinaram. Pronto, não sei, mas a ideia que eu fui, porque eu conheço várias músicas do Fernando Tordo, e a ideia com que eu fiquei é que houve ali uma certa altura que ele ficou muito na coisa do... Muitos temas, em termos literários, parecidos com o Adeus Tristeza Até Depois. Uhum. Ou seja, coitadinho de mim, coitadinhos dos meus, coitadinhos de nós. E a música só chama Adeus Tristeza. Não, mas tu usa letras, ai, o contrato que não saiu, e as promessas que me fizeram, ai, e o café que não tomei. Ou seja... Em termos literários, há muitas músicas que escorregam para aí. Isso farta. Coitadinho de mim, durante pá, que seja 20 anos, cansa. Eu não sei se é esse o rumo que ele seguiu nesse disco. Mas eu lembro de uma altura... Mas bem, essa do Ao Filho disseram-te e depois é ele que fala para a mãe ou para o pai, não é? Não, é ele que está sempre a falar para ele. É porque essa... porque eu vi uma música que foi em 2007 ou 2006, que também era por aí. Não, mais recente. Mas quer dizer, ou seja, mas mesmo assim, epá, uma música, quer dizer, por exemplo, esse comentário que houve lá na Praça da Alegria, eu soube porque, cá está, porque se tornou mediático. Na internet. Eu vou dizer mais uma. Na internet, se calhar noutros meios de comunicação social não foi tão divulgado, porque era especificamente da RTP, mas... Não, mas eu estou a dizer, esse vídeo em causa tornou-se popular na internet. Exatamente. Daí estou a dizer que sim. Sim, diga. Eu sou do tempo, não é que ele nasceu... Nasceu como... Quando eu conheci a cantar. É certo que eu nunca fui fanático por isto ou por aquilo ou por aquilo. Há músicas que naquele tempo eu gostava, e confesso honestamente, que passados estes anos todos, eu que sou leigo na música, mas tenho os meus gostos, eu gosto ou não gosto, seja este, seja aquele, o que entra por um lado bem ou por um lado mal. E o Fernando Tordo, realmente, nos tempos que correm aos anos a esta parte, já me estava a saturar. Eu que não sou seguidor das músicas, mas quando eu via, já me sabia uma vez um pouco a ranço. Ele não se pode queixar. Ele e muitos artistas. Claro, e como eu, muitas pessoas, aquelas pessoas, ai, o Flor, isto, aquilo, e continuo. Mas também há muitas pessoas que já se sentem saturadas. Do registro. Um concerto que ele deu em 2010, 9, não sei, deu na televisão, e na parte de cantar a tourada, e ele chega a uma parte, o instrumental praticamente igual, a letra igual, maneira de cantar também, com a voz que ele tem igual, mas chega à parte do e diz o inteligente, e ele virava-se à câmara, dizia o inteligente, ou seja, aquilo era um pormenorzinho, se calhar muitos repararam, só mudou, dizia, mas era uma maneira de ele dizer, já mudei aqui uma coisa, mas era a única coisa que ele mudava, era do diz para o dizia, mas lá dizia está, o inteligente. Aí lá está mais uma das coisas que eu nunca fui político e nunca encaixei bem, porque aquela trupe toda, antes do 25 de Abril, eu achava aquilo bestial. O José Caposo, política à parte, sim senhor, gostava, e o Adriano Correia de Oliveira, e mais alguns, José Mara Branco e tal. Mas era numa fase que estávamos a lutar por uma política. Estávamos, entre aspas. Depois dessa música deixou depois, de fazer sentido. Continuarem com a mesma coisa, segundo eles diziam, já estamos numa democracia. Sinceramente, foi uma das coisas, Tordes e companhias, que... Deixou de... Bom, agora vamos ao outro lado da questão. Que é, se calhar isto não se tornou... Deixa-me só fazer aqui um pequeno parênteses. Desculpa lá, eu já ia fazer há pouco, já me esquecendo. Tu falaste que agora as pessoas que ouvem têm mais de 30 anos. Eu até... Olha, há mais de 30 anos. Isso até, pela lógica, é um facto mais provado. Agora imagina, as pessoas para cima de 50 anos, que é o maior público dele, não é? As pessoas para cima de 45, 50 anos. Muitas delas sem emprego, não é? Ou já, enfim, já a pensar, enfim, não é? Como é que vão tratar da sua reforma? Enquanto ainda vão a tempo de a ter, não é? Uma parte da reforma, já não a tem. Ou toda. Isso, uma parte da reforma. Enfim, muitos, se calhar, já nem estão assim muito. Se calhar são mais as mulheres, os homens nem estão assim muito ligados assim à televisão. Mesmo as mulheres, quando estão, se calhar já não estão muito. Se calhar já é mais para comentar. Olha, estas agora vêm todas despedidas e não sei o quê. As mulheres é. Os programas da manhã, tanto na 1 como na 4. E já não falo na 5, porque eu a SIC... Tem mais que a tua. Eu não tenho o canal... Para mim, não tenho o canal da 5. Eu acho que... A SIC, para mim, não existe. Pronto. Então, para porque são as três. São as três. A parte da manhã... Meta na RTP2, vê desenhos animados. E o que é que eu faço? A parte da manhã... Olha, até desculpa lá que te digo, que até as... Os desenhos animados já não são o que eram. Já metem inglês e tudo. Não, não, não. Mas para acabar, o que é que nós ouvimos na televisão? E o que é que as pessoas... Eles fazem uma festa e gritam e não sei o quê, parece que estão no céu. As telenovelas são esses programas da manhã e os da tarde, vão buscar a história daquela, porque diz que roubou e afinava... Ficou sem um dedo ao ir ao papel higiênico. E ficou não sei o quê. É o que as pessoas gostam. Nós vemos, e voltando à cultura portuguesa, o que é que se vende para ler? É as revistas de fofocagem, dos contos e ditos, e aquilo casou-se com aquela, mas afinal não era ela, era ele, e vai assim... É isso que as pessoas gostam. As pessoas não gostam da vida real, porque dizem eles que a vida real já nós temos todos os dias. Olha, e com o que é que nós vivemos na realidade? Não é com a vida que nós temos. Estamos agora a lavar a cabeça, a lavar o cérebro com estes ditos, programas e revistas. É com isso que nós vamos ser felizes? Mas isto é que também... fazem discussões nos cafés, como se aquilo fosse uma coisa importante, que aquilo é que os faz ter o ordenado ao fim do mês, aquilo é que os faz ter comida no prato para comer. Epá, isso é que é o importante. Mas isto também são para acabar a minha ideia. Estas pessoas de 50 anos, ou 45, ou não sei o quê, já não vão assim à internet, não é? Mas ao mesmo tempo também não compram assim CDs. Não é? Simultaneamente, as pessoas que são mais novas, bem, se calhar também não compram muito mais CDs que os mais velhos, mas pelo menos ouvem as músicas que vão parar no YouTube, porque é muito por aí que hoje se conhecem músicas. Não é apenas por aí. YouTube é onde se vê os vídeos, não é? Não é muito por aí, mas a internet hoje é uma ferramenta cada vez mais, ou seja, as pessoas que hoje têm 40 anos, há 10 tinham 30, portanto estavam a iniciar a internet, agora já estão mais, ou seja, cada vez. Há mais pessoas de 50 e 60 anos na internet. Cada vez há mais. Quer dizer, e o que acontece é que não vai, ali nunca há informação. Portanto, se ali nunca há informação no Fernando Tordo, um grande meio de comunicação, já não digo um grande meio para vender as músicas, não digo por aí, mas pelo menos para as pessoas conhecerem as músicas. Agora repara, em 2009, não foi? Concerto de 2009, 2010 ou 2008, o que foi? Sim. A cantar a Tourada quase como. Sim, o próprio instrumental. 35 anos atrás, quer dizer, ele está à espera do quê? Não, 35 ou 41? É a mesma coisa, não. Em 73 vai 41 anos. Não, em 2008, 2009. Ah, 35, sim, tem razão, pois, quer dizer. Bem, desculpa. não estás desculpado. Não faz sentido, quer dizer, é claro que ele se sujeita, não é? Mas diz lá. Agora, ainda bem que vocês falaram em forma que eu esqueci de dizer. Parece, ainda não. Só dar um. Mas sim. Eu, desconhecendo todos esses pormenores, e ia por um lado, peguei na parte que ele falou de o governo mandar emigrar os portugueses. E ele o filho. Porque é muito fácil criticar o governo. Porquê? É a culpa é sempre do governo. É, eu ainda esta semana. Mesmo ainda, quando não somos nós a fazer um caráter. Ainda esta semana ouvi dois casos. De uma com os farmacêuticos, outra com o hospital militar, de coisas que este governo, que o governo atual, se calhar já iniciado por outro governo, não sei, mas concluído, processos concluídos, ou enfim, buscas realizadas no tempo deste governo, ou seja, enormes quantidades de dinheiro roubadas ao Estado. Não é? Quer dizer, ou seja, o governo não é o culpado de tudo, se calhar é o culpado da maior parte, mas não é de tudo, e há muita coisa. O Carlos a defender o. Há muita coisa que também foi feita de bom, só que as pessoas. O quê? Sim. Há muitas falcatruas que estão a ser apanhadas. E nós tivemos um caso aqui bem perto. E atenção, e onde é que estão os réus? Atenção, que ainda estão a ser julgados. Não é? Há quantos anos? Não. Nos casos que foram descobertos agora. Ou seja, o Tiro Moraes, ou lá como é que ele se chama, estás a falar do portuguesinho médico. Sim, pronto. Estou a falar daquele hospital militar que mandava pessoas para outros hospitais e recebia dinheiro para as operações que não fazia. E as fraudes em segurança social. E hoje? Não, mas hoje está-se a descobrir. Mas a questão é mais rapidamente hoje, e facilmente se descobre. Exatamente. E há processos. E vocês vejam daqui não sei por quantos anos. Ainda estão à espera de. Qual vai ser a sentença? Olha, não, o caso. Mas mesmo assim, isso já está a acelerar agora. Não sei se você tem dado tempo, a justiça está mais rápida. Não está no exemplo, ideal, mas por está exemplo, mais rápido. Ainda agora veio nos jornais, isto também já se arrasta. Uma barlona, por acaso até parece que é dali para Matosinhos. A da União Europeia? Não sei lá o que é. Que se fartou de vigarizar e ter lares para idosos receber dinheiro. E não existe nada disso. Foi julgada. Foi condenada há 20 anos. Passado mais outro julgamento, reduziu para 10 anos. Foi essa da União Europeia também. E agora? Daqui a meia dúzia de semana está cá fora. Já está! Já está cá fora. Já está cá fora. Esta justiça que há em Portugal, de quem é? São os juízes, sim senhor. Mas quem é que. Mas... Está a guardar o julgamento, não é? Não, mas está cá fora por ter pago uma caução, não é? Tem dinheiro. Não interessa. E o resto. E essa caução paga as fraudes que ela fez, inclusive ao Estado? Não, mas já é alguma coisa. Antes, eles eram absolvidos. Era metê-la lá dentro das prisões daquelas gajinhas más que lá estão, porque há pessoas boas que lá estão por azar da vida. Mas há aquelas másinhas de natureza. Era metê-las com ela. Eu não digo porque é que o Saltino de Moraes não vai para o meio presos lá? Mas esses são outros casos. Estou a falar nos casos mais. Já estamos a falar de outros artistas portugueses. Estou a falar nos casos mais recentes que estão a ser descobertos. Eu estou a ver a justiça a ser mais rápida. Estou a ver a justiça a ser mais justiça. Porque eles antes eram absolvidos. Hoje, ainda com caução, mas já são condenados. Já é um princípio. O que estamos a dizer é que está longe de ser o ideal, mas está melhor do que estava há uma década. Exatamente. Portanto, mas, governo não é culpado de tudo. E até está a fazer coisas. Enfim, está a fazer muitas coisas. É assim, discutível se está a fazer melhor do que pior, ou pior do que melhor. E eu continuo a achar esse tema um tema discutível, que também não importa para as notícias de hoje. Mas ainda assim, por exemplo, acusar o governo de a tentar de destruir a cultura. Para mim isso é a falácia. Falando precisamente em artistas em Estado, o que é que eu ia dizer? Vocês falaram em reformas. Eu não sei se ele tem uma forma de 200 euros, se são 20 mil euros. Isso. Mas, partindo do princípio que o filho está a falar a verdade... Mais a DSPA, desculpa. Porque esse é o valor dessa longa. Vamos à reforma a coisa. Porquê é que ele só tem uma forma de 200 e tal euros? Porque não nos contou para lá. Então e quê? E é mais que os outros? É como muitos. É isso que eu quero chegar. É como muitos milhares de portugueses. Por ser cantor ou por ser músico também não, não nos conta como os outros, já está na forma. Portanto, logo aí é um príncipe. Se é que isso é verdade. Como há muitas pessoas que dizem, coitadinho de mim, só tenho esta reforma. Pois. Mas porquê é que só teve durante aquela... os anos de trabalho que é cantor? Durante os anos de há trabalho. Há casos que a pessoa é vítima de fraude e pensa que está a descontar e, ou então é ignorante nesse eu, aspecto. Infelizmente, e, há casos assim. Agora aqueles que não, que agora aqueles que não descontam porque não querem. Agora, eu depois vou uma pessoa, por exemplo, eu que trabalhei oficialmente, mas lá está, com medo que isto tudo viesse a acontecer, eu, os pouquinhos que ganhava por fora, não os declarava, só ganhava aquilo realmente que era. Foram 44 anos. E desses 44 anos, vim com a reforma X. Passados estes anos todos, eu quase que estou a receber metade do que recebi, o valor em si, do que estava a receber quando vim reformado. Porquê? Os abonos que tinha por causa de ter casa ou ter filhos ou isto, aquilo, corta. As taxas, que eram 12, 13, passou para 16, 17, ok. Quer dizer, eu ganho menos e desconto mais. Daqui a pouco eu chego ao fim do mês, quando for ao multibanco para receber, tenho de pagar. Como é que é isto? Que país é este? Andei a trabalhar uma vida a fazer os meus descontos de trabalho ali certinhos, 44 anos. Mas isso eu consigo perceber. Isso aí até estou de acordo com o Joaquim. Agora, o governo também não é culpado de tudo. E é aquilo que eu disse há um bocado. É certo que houve muitos cortes para a cultura. Quem é que faz as leis? Não é o governo? É, mas o governo não é culpado de tudo. Esta questão do governo mandar as pessoas embora. Ele pode dizer isso de muita gente. Do Fernando Torto não pode. Não, isto é um caso específico. Pois, porque neste caso específico, agora, quando eu também já disse que ele pensa que ainda tem 20 anos. Aliás, e queria ter a vida que, e fazer o que fazia há 40, 50 anos. Aqui até há uma questão, digo eu, que estou a ver a família de Tordo muito honesta, digo eu que até vejo nesta questão uma oportunidade de dar a conhecer o seu nome, o João Tordo. Olha, eu estou aqui. Não precisa. Eu escrevo livros. Não precisa disso? Olha, eu vou fazer aqueles filhos. Lá está, não vês televisão, não ouves nada e não vês. Quando eu vi este nome pela primeira vez, Fernando Tordo, já vi aqui aos anitos. João Tordo. Não, Fernando. Fernando ou João? Pai ou filho? Quando vi o nome pela primeira vez? O filho. Ah, o filho, João. É o João, pois, está bem. Quando vi João Tordo, bateu-me. Será que é filho de hoje? E passados dias, lá vi, ouvi notícias sobre o que ele escreve. Já foi há anos que viu isso. O Carlos não sabia que havia. E que até ganhou um prémio qualquer. Sim, sim. Ganhou um prémio José Saramago. E candidato à pessoa. Sim. Pelo menos, não é daqueles floreninhos que aparecem e escrevem o livro. Tem conteúdo que ele escreve. E eu ainda não li nada, não posso. Já não estou na fase de leitura. Já me apanhou fora de tempo. Bom. Porque agora não tenho paciência. Mas o João Tordo, eu ouvi falar dele há muito tempo. Deixando o outro lado da história, para fechar esta coisa, eu vou citar um texto que foi muito menos noticiado, mas cruzou-se comigo no quinta-feira, acho eu. E ele ia passar na rua? Foi. Eu vi, estás bom, está tudo. Um texto muito português chamado Fernando Tordo has left the building, ou seja, Fernando Tordo deixou o edifício, neste caso o edifício chamado Portugal, escrito pelo Fernando Ribeiro. E vocês, quem é o Fernando Ribeiro? É o vocalista dos Moonspell, um grupo de rock português que tem mais sucesso lá fora do que cá. É Moonspell, é português. Portanto, os Moonspell são. Os Moonspell, os Madre Deus, são aqueles grupos que têm mais reconhecimento lá fora do que cá. É mentira. Os Moonspell, os Madre Deus, é registros bem distintos. Não foram os que fizeram com aquela que cantava, como é que se chama? Teresa Salgueiro? Sim. Isso é Madre Deus. Pois. Que a Teresa Salgueiro já não são esses. Esses são os Madre Deus. Os irmãos olha, Pelé, olha já agora... Ah, não tem nada a ver. Não. Porque, olha, já diz que... Já agora, soubeste de uma coisa também, houve assim bastante polémica na altura, que foi quando a Teresa Salgueiro denunciou o facto das rádios não quererem passar a música dela. Sim. Pronto. E eu soube disso pela internet. E isso também, na altura, ganhou muito mediatismo pela internet, porque se ela não falasse disso. Não. Exatamente. Então diz assim, sou o Fernando Ribeiro, escreve. Sobre a imigração de Fernando Tordo, dois pontos. Temos pena. Será que temos? Ando há 21 anos a trabalhar no duro com uma banda. Fazemos digressões, sempre a andar. Atenção que o original não está assim. Eu é que estou a traduzir em inglês para português, porque ele ganhou o hábito de cantar em inglês e agora também escreve muita coisa em inglês. Fazemos digressões, sem parar, desde 1995. Geramos dinheiro, sim. Somos criativos e temos público. Atualidade e pertinência, felizmente. Trabalhamos para isso. Nunca tive um estilo de vida e as posses que muitos artistas portugueses tiveram e continuam a ter. Eu sei, já fui à casa de muitos, tenho um carro velho, como o resto do jantar de ontem, quando trabalho em estúdio, e não vou todos os dias ao restaurante, nem pensar. Nunca tivemos apoios, nunca os pedimos. Arte é independência. Não nos queixamos, trabalhamos. Não fazemos birras, agimos. Nunca contamos com qualquer tipo de benesse ou ajuste direto, nem com homenagens ou facilitismo dos poderosos. Nunca tocamos para partidos e sempre nos mantivemos longe da política. Este país é o que queremos? Não. O que merecemos? Não. Mas é o que amamos? É. Este governo é mau? É. Houve um melhor outrora? Não parece. No único ano em que ganhei dinheiro a sério com a música em Portugal, que foi com o projeto Amália Hoje, se bem se lembram, em 2009, com a Sónia dos Gift e o outro nome dos Gift e tal. No único ano em que ganhei dinheiro a sério com a música em Portugal, a carga fiscal e um erro na segurança social retiraram-me por completo qualquer lucro que tenha tido. Vou ao tribunal, vou esperar 10 anos, talvez, para recuperar o que por lei é meu, mas que deixa de valer quando a ordem é cobrar. Mas não vou fugir do meu posto, nem reclamar os meus direitos. Boa sorte no Brasil, onde os artistas portugueses são tão mais acarinhados do que cá e onde os portugueses sempre quebraram recordes de vendas e de bilheteiras. O Brasil adora a cultura portuguesa. Daí o sucesso de Portugal artístico nessas terras. Mas estão a brincar comigo. Regressei agora de uma digressão por toda a América do Norte, da qual muitos artistas portugueses fugiriam devido à sua dureza. Tocamos para muita gente, tocamos para pouca gente, mas tocamos. Não ganhei um tostão, foi tudo investido. Sim, pagamos técnicos, cordas de baixo, táxis, bilhetes de avião, hotéis, autocarros, visto de trabalho, impostos, é o que quiserem nomear. Nada disto é dedutível segundo as nossas leis. Para o ano estamos de volta. E chego a Portugal para ouvir e ler queixas, vitimizações, polémicas, quando na verdade se trata de uma decisão pessoal, livre, sem coação. Mais valia, na minha opinião, terem dedicado todo esse espaço e atenção à nossa digressão, que foi real, vivida e sofrida, sem queixume ou solidariedade do povo ou média. Estou no avião mais zangado com os portugueses do que com Portugal. Aliás, não vejo a hora de chegar. Nota final. Fico com pena dos familiares de Fernando Tordo, especialmente do filho João, que conheço, estimo e cujos livros comprei e paguei. Simpatizo e entendo como ninguém a ausência, mas esta é uma realidade de milhares de portugueses. A minha realidade, inclusive, já que não vejo o meu filho Fausto e a minha mulher Sónia há mais de um mês. Quando ele tinha 18 dias de vida, eu fui em digressão. Quando ele deu os primeiros passos, eu estava fora. As primeiras palavras, também. Ninguém é mais do que ninguém nas saudades. Ninguém é especial no sofrimento. Palavras de Fernando, não o Fernando Tordo, mas o Fernando Ribeiro. Eu esqueci-me de falar há um bocado de uma coisa. Acaso para que dizer, amém. Acaso, acaso. Ele lembrou-me uma coisa que eu não tinha falado há um bocado. Claro que isto, apesar do Fernando Tordo ter publicado no Facebook, isto só teve a dimensão que teve porque os órgãos de comunicação social puxaram por isso. Claro. Porque se tivesse sido uma coisa discreta, o Fernando Tordo tinha ido para o Brasil e só daqui a um mês ou o que é que alguém, uma televisão brasileira, ia descobri-lo e ia passar cá. O que é que vocês têm a dizer sobre o Ribeiro? Em poucas palavras. O que dizer sobre o Ribeiro? É um artista a sério. Mas há muitos anos. Mas há muitos anos. Eu não gosto muito da música dos Mundos Bell. Talvez, outra coisa é respeitar o... E ele de que grupo é que fazia parte ou faz parte? Os Mundos Bell é um grupo de rock. É um grupo cá, de... Lá está, cá não rock, é tão conhecido rock, que eu sei mais sucesso é para assim, fora. É assim, rock mais pesado e a cantar em jazz. Mas nunca teve noutra banda sem ser disso. Teve no Zamalê hoje, quando eles cantaram a música da Amália Rodrigues há 5 anos. Pronto. Sim. Porque eu, foi um projeto, não foi um barulho de uma banda. E a mostra resistência foram. os Madres de Deus. E eles foram... Não eram eles que eram do... Eles estiveram num grupo antes. E depois é que fizeram Madres de Deus. Ah, tiveram. Cada um tinha o seu... O Pedro Álvares Magalhães estava nos Heróis do Mar, por exemplo. É isso. Não tem nada a ver com isso. Mas isto só a propósito de quê? E tu, já as conversas que temos tido, eu vou muito pela melodia e tudo. E uma coisa que admirava nos Heróis do Mar, mas principalmente nos Madres de Deus, e continuo a admirar quando caio de ouvir, esporadicamente, por acaso. Porque agora já com 3 anos. Pois é, o som dali, aquela, o som que sai dali daquele grupo, pá, a melodia, pá, para mim, ainda no outro dia, quando fomos ver a coisa da festa, o concerto na Casa da Música, pá, eu vou aos pormenores do contrabaixo e daquilo, eu tomo nota, apesar de não perceber nada de música, nem essa coisa. Mas aquilo eu tenho que ouvir. O Joaquim Pereira esteve a dormir nos últimos 8 minutos. O que é que tem a dizer sobre o texto que eu acabei de ler? Está fácil de mandar a Deus? O texto das palavras do Fernando Ribeiro, é isso? Está concorda? Está tudo certo? Concorda, sem corda? Eu concordo, em absoluto, e prescrevo. Só há ali uma parte em que ele descusava de... Ah, o tempo que dedicaram a isso, mais valia ter indicado à minha digressão. Claro que em parte foi ironia, mas descusava ter escrito isso. Mas, não, eu acho que não. Eu acho que é mais merecido dizer, olha... Uma banda portuguesa que está a fazer sucesso por todo o mundo, ou fez uma digressão, não sei o quê, acho que isso é mais notícia do que... Ah, é, mas sabe, ter sido puxar para ele, dedique-me. Mas quem é que sabe? Ah, eu há uns tempos fiz aqui o Nós e o Mundo sobre o Berg, não sei o quê, não sei o que mais, porque ele foi muito... acho que na minha opinião foi desonesto. Aí foi, cá está, mas... Que ganhou o concurso da SIC, o fator. Mas fez-se de mãe, porque eu sempre tive uma carreira na sombra dos outros artistas. Até, e o que é que eu fiz? Bem, já agora deixem de dizer a minha discografia. Não é? Até eu acho muito bem. Se há pessoas que, coitadinho, têm mais espaço a ter, eu também faço por ter o meu. Acho que mas já está, os Municipal são dos grupos que não há procura do mediatismo. Eles tocam, fazem o que gostam. Claro que ganham o seu dinheiro lá fora, nos concertos, com as parcerias editoras que têm, mas não andam à procura de protagonismo. Não, assim, ele não precisa é estar assim, a... Nem à espera de subsídios. Exatamente, eles ganham, assim, ganham aquilo que assim, fazem com o seu trabalho. Ele foi irónico e bem, epá, não é que eu queira puxar a brasa à minha sardinha, mas se a outra está a arder desnecessariamente, pá, chega aí, não é? Eu acho que é assim. Já que tem tempo, o que eu quiser é que já tem tempo para gastar com o Fernando Toro e para o Brasil, que gastem com os portugueses andam a fazer sucesso lá fora. Mas está bem. Por exemplo, connosco. Acho que foi muito bem. É esta outra perspectiva, mesmo dentro do mundo artístico português, como se nota, há divergências. Ui. E ontem à noite, anteontem, o Luís Represas esteve na RTP, no 5 para a meia-noite. E quando o Nilton falou em Fernando Toro, ele quis logo mudar de assunto, que não quis ir por aí. Mas esse é outro que as pessoas acham muito arrogante, se calhar até é. O Represas? Sim, se calhar até é, não sei, atenção que eu não sei. Mas já ouvi dizer que era muito arrogante, não sei o quê. Mas uma coisa é certa. A gente ouve as músicas dele. Dá 50 anos. Não, de 50 não digo. Mas não, ele não tem 50. Pois, mas é assim, mas o Luís Represas é daqueles, como há pouco o Bruno falou, que segue a sua linha, ele não mudou a sua linha musical, mas vai modernizando um pouco. Não é modernizar, é alterar. Sim, ele vai sempre trazendo dentro do mesmo género. O Rui Bonoso também é dentro do... Por exemplo. Vai alterando o seu... Se bem que ele começou com rock e não sei o que, rapanha de Chopin, e agora está mais do... É o que eu estou a dizer, tu ouves o Rui Veloso Fico Fininho e ouves o Rui Veloso agora. Onde é que estão as semelhanças? Sim, pronto, mas no caso das Represas ainda há muitas semelhanças. Agora, o que ele vai é mudando ligeiramente de álbum para álbum, ou seja, não vai trazendo qualquer coisa de novo. Conclusão de hoje, artistas, trabalhem como os outros trabalham, estejam à espera das benesses, como eu li há um bocado, Se querem ter o vosso estilo e ficarem presos em vós, não estejam à espera de grande sucesso comercial. Se querem ter sucesso comercial, vão alterando as coisas. Exatamente. Vão indo de encontro ao que as pessoas andam a ouvir, sem deixar o vosso estilo, também não ser só comercial, também não presta. Mas não estejam à espera de milagres. Nem que as coisas caiam do céu sem trabalharmos. Vamos embora. Falei bem, digo assim que é para ficar contente.